Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito aqui na Galiza. Mais uma vez na Rádio Felispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados, às 6 da tarde, às segundas, às 9 da manhã e nas plataformas de podcast, a todas as horas. Hoje, o programa vai estar dedicado a um grande músico e divulgador de música tradicional portuguesa, que nos últimos anos foi ganhando a minha admiração, carinho e também amizade. O seu nome é José Barros e, se vocês estiverem atentos a este programa, já devem ter com certeza ouvido alguma das suas canções e também alguma das suas três entrevistas que lhe fiz desde que comecei esta aventura. Vamos então começar com uma música dele, o Cavaquinho Atarantado, do seu disco Fado Atarantado, que José Barros gravou junto ao italiano Mimmo Epifani em 2021. É um tema que une a música portuguesa com a música italiana. Grande este programa, promete muito com este ritmo tão bonito. Ora, José Barros, cuja carreira já alcançou uns redondos 30 aninhos, é uma referência incontornável na revitalização da música tradicional portuguesa, tendo feito a sua estreia em 1994 com o disco Navegante. Este disco não o tenho, mas tenho sim os últimos 5 que me ofereceu o próprio José Barros. Isto realmente é muito engraçado o que eu vos vou contar, porque numa das entrevistas que lhe fiz, ele prometeu-me enviar de Sintra para a Galiza toda a sua discografia, mas dessa promessa nunca cheguei a ver nada. O ano passado voltei a entrevistá-lo e ele voltou a prometer enviar-me todos os seus CDs. Eu nunca mais pensei nisso. Pensei, outra vez que não vai se lembrar. Está sempre muito ocupado com concertos e gravar discos, não sei lembrar. Quando, um belo dia, para minha surpresa, depois de voltar do trabalho, estava a caixa de correio com um grande envelope que mal cabia e estava cheio de CDs. Vamos agora ouvir o tema Bela Infanta, do CD Rimances, de 2003. Este é o terceiro CD gravado por José Barros. Esta canção é um tema tradicional com adaptação e arranjos de José Barros e de M. Tapadas. Estava a bela infanta no seu jardim assentada, com o pente de ouro fino, seu cabelo penteava. Governava, dizei-me, capitão, dessa tua nobre armada, se encontraste meu marido na terra que Deus pisava, se encontraste meu marido na terra que Deus pisava. Naquela terra sagrada levava cavalo branco, selim de prata dourada. Pelos sinais que me deste, lá o vi numa estacada. Morrer morte de valente, eu sua morte vingava. Morrer morte de valente, eu sua morte vingava. Ai triste de mim, viúva, ai triste de mim, coitada, de três filhinhas que tenho, sem nenhuma ser casada. Senhora, a quem tu trouxer aqui, terei ouro e prata fina, quanta riqueza há por aí. Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Tudo não, senhora minha, que ainda te não deste a ti. Tudo não, senhora minha, que ainda te não deste a ti. Este anel de sete pedras que eu contigo reparti, que é dela a outra metade, pois a minha vê-la aí. Tantos anos que tremi, Deus te perdoe, marido, que me ias matando aqui. Deus te perdoe, marido, que me ias matando aqui. Injustamente pouco conhecida do grande público, José Barros não tem merecido a devida atenção dos média portugueses. Felizmente, ainda vão aparecendo algumas exceções. Por exemplo, fora de Portugal, ele é bastante mais valorizado, tal como neste programa O Jardim Abeira Plantado, que devido à sua alta qualidade do seu trabalho e também porque é um dos grandes valores da nossa belíssima música popular, onde ele se mantém em permanente atividade como cantautor, como produtor, arranjador ou simples colaborador instrumental. É assim mesmo, José Barros é injustamente pouco conhecido. Nós vamos aqui fazer uma força para que seja, que dê um passo mais lá. Continuamos agora com o disco Rimaços de 2003 e o tema tradicional Gerinaldo, o Atrevido. Gerinaldo, Gerinaldo, página do rei tão querido, bem pudera Gerinaldo passar a noite comigo. Gerinaldo, Gerinaldo, página do rei tão querido, bem pudera Gerinaldo passar a noite comigo. Vais comigo, senhora, por ser o vosso cativo. Eu não te digo zombando, é de veras que te digo. Logo ao dar a meia-noite, Gerinaldo atrevido foi ao quarto da princesa, deu um ai muito dolorido. E de abrir a minha porta, que a lerra não seja sentido. Anda cá, ó Gerinaldo, podes te deitar comigo. Já era quase sol fora e Gerinaldo dormido. Acorda o rei de repente, chama seu pajem querido. Mas Gerinaldo não vem para lhe trazer o vestido. Ou estará morto o meu pajem, ou traição me há cometido. Responde dali um pajem que tudo tinha sentido. Lá no quarto da princesa estará adormecido. Levanta-se à pressa e leva o punhal consigo. Dormiam os dois na cama como mulher e marido. Eu se mato Gerinaldo, criei-o de pequenino. E se mato a princesa, fica o meu reino perdido. Tira ele bem o seu punhal, deixo entre os dois metido. Ia-se a virar o pajem, logo se sentiu ferido. Acordai, ó bela infanta, acordai que estou perdido. O punhal doiro del rei entre nós está metido. Castigo que te dou por seres meu pajem querido é que a tomes por mulher e ela a ti por seu marido. Gerinaldo, Gerinaldo, pajem del rei tão querido, e assim ficou bem feliz Gerinaldo atrevido. Thank you. Excelente. Realmente é um cantor que não é muito conhecido, mas como vem, é excelente, espetacular. Ao longo da sua carreira, com mais de 30 anos, José Barros tem vindo a colaborar e a ter colaborações nos seus discos de uma imensidade de músicos excelentes. São um exemplo disso a Isabel Silvestre, os Quatro ao Sul, é um grupo que ele também participa, José Manuel David, dos Gatitos de Lisboa, Mimo Epifani, da Itália, Amélia Muge, a sua irmã, Teresa Muge, Dani Silva, Tito Paris, Zeca Medeiros, João Afonso, Janita Salomé, entre muitas mais. Realmente é uma lista interminável. Além disso, José Barros já me tem falado nas entrevistas que tem alguns temas tradicionais da Galiza. Ele falou-me de dois, mas eu só encontrei um. Em alguma ocasião até chegou a tocar no programa Luar da Televisão Galega. Porque ele sabe que as culturas portuguesa e galega têm muito em comum. Nós temos um idioma, uma história e um território que nos une. Um desses temas é o que vamos ouvir a seguir, Cego Andante, ainda do disco Rimas de 2003. Portinha, abre-me o postigo, dá-me do teu lenço, vai meu bem, que venho ferido, pois se vens ferido, fez a mala hora, que as minhas portinhas, ai meu bem, não se abrem agora. Minha na esperte, em tanto dormir, venha ouvir um cego, ai meu cantar e tanir, seir canta e pide, dá-lhe pane filho, dilo triste sendo, ai meu bem, que siga o caminho, não quero seu compadre. Como eu dizia antes, José Barros é mais conhecido na Europa e em países do norte de África do que em Portugal. De forma assídua, ele atua a solo ou com os seus grupos no estrangeiro, muito mais que em Portugal, acabando por dar razão à célebre frase que diz que ninguém é profeta na sua terra. Mas não pensem que isto o enche de alegria, muito pelo contrário. Se puderem voltar a ouvir as entrevistas que lhe fiz, ficarão a saber que ele preferiria ser reconhecido na sua terra natal, como qualquer pessoa, aliás. Pode ser que isso venha a mudar, pelo menos aqui no Jardim Aberma Plantado tenha um espaço para a sua música. Vamos agora mudar para o disco Meu Bem Meu Mal, de 2008, para ouvir o conhecido tema Não Quero Que Vás à Munda, com arranjos de José Manuel David e José Barros. Adeus ao monte caído, adeus ao monte caído, adeus monte da baracha, adeus monte da baracha. Quem na charneca se perde, quem na charneca se perde, ao porto alto se acha, e ao porto alto se acha. Rosa branca, Vila Franca, Rosa Branca, jardim de toda a flor, jardim de toda a flor. E o meu peito é mesa franca, e o meu peito é mesa franca, onde dança o meu amor, onde dança o meu amor. José Barros, além de ser cantor, também toca vários instrumentos de cordas, como, por exemplo, a guitarra, a braguesa, cavaquinho, campaniça, bandolim, bandola, entre outros. As letras das suas canções podem ser tradicionais, de poetas portugueses, da sua própria mão, ou então das irmãs Amélia e Teresa Mujo. O tema que vamos ouvir a seguir tem letra de Amélia Mujo, simples de entender, do disco de 2008 Meu Bem Meu Mal. Mais uma ficha. Não precisas vir com falas complicadas para dizer o que é tão simples de entender. Não há nunca perfeita solução. Para o ser o devo ter e o haver, e vão-se vida e morte o que há de ser. É termos por herança continuar este mapa que está sempre por traçar. Entre o estar e o viver, e ó tu que dizes, isto agora é que vai ser. Se para ti ser ou não ser, nem é questão. O que podes tu mais ter para nos dizer? Que sentido tem para ti o ter razão? Nesta vida de pulgão, aos saltinhos, na areia quente ou fria, amanhã alguém dirá se é sim, se é não. E a maré lá vem tão cheia e tão vazia, a biquinha às 6 da tarde por instinto, e a olheira é o animal de estimação. Ao jantar isto e aquilo, ou vinho tinto, para dar cor da animação. E ó tu que dizes, que isto agora é que vai ser. Se para ti ser ou não ser, nem é questão. O que podes tu mais ter para nos dizer? Que sentido tem para ti o ter razão? A luneta branca ou preta para a visão. De que serve concluir que tudo é tudo e andar sempre a confundir água com pão? Não precisas vir com falas complicadas para dizer o que é tão simples de entender. Não há nunca perfeita solução para o ser o devo ter. E ó tu que dizes, que isto agora é que vai ser. Se para ti ser ou não ser, nem é questão. O que podes tu mais ter para nos dizer? Que sentido tem para ti o ter razão? Que isto agora é que vai ser. Se para ti ser ou não ser, nem é questão. O que podes tu mais ter para nos dizer? Que sentido tem para ti o ter razão? Claro que dizes que isto agora é que vai ser. Se para ti ser ou não ser, nem é questão. Mais ter para nos dizer que sentido tem para ti o ter razão? Ora, é isso mesmo. José Barros tem vindo a ser desde há vários anos responsável direto pela divulgação, recriação e promoção da música tradicional portuguesa, isto dentro e fora de portas. Vamos agora ficar com o incontornável e divertido tema Fado do Tocatulá, cuja letra, baseada no tema tradicional, foi reescrita entre Amélia Musta e o próprio José Barros. vestes a rua, nem metes o pé no mar. Tu navegas de charrua, nem metes o pé no mar. Chamas ir ao fim da rua, o ir ao fundo e voltar. Chamas ir ao fim da rua, o ir ao fundo e voltar. Vai lá dar linha à vizinha, não te armes em figurão. Vai lá dar linha à vizinha, não te armes em figurão. Tens nica, sardinha e a minha de tubarão. Tens nica de sardinha e a minha de tubarão. Sabes lá tu o que é isso? Tubarão, deixa-me rir. Sabes lá tu o que é isso? Tu nem sabes distinguir um carapau de um chouriço. Tu nem sabes distinguir um carapau de um chouriço. Sabes lá tu o que é isso? É um festival entre amores, goza e salpico. Se falas é um festival entre amores, goza e salpico. Vai-te afogar no quintal e aqui com esta me fico. Vai-te afogar no quintal e aqui com esta me fico. Do Porto Covo tenho aqui um verbo novo. Eu estou ruivoloso e ando. Meto o verbo num canudo, canto, deito quase tudo e estou Paulo gonzeando. Seu martelo, tabuinhas, a cantar a mariquinhas, eu estarei amaleando. Se a canção chegar ao fim, amor, encosta-te a mim, eu já estou Jorge palmilhando. Estás a ouvir Xardín a Beira-Mar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín, todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Xardín a Beira-Mar Plantado. Ora, isso mesmo, estão a ouvir o Xardín a Beira-Mar Plantado, hoje dedicado a José Barros, um grande músico e divulgador de música tradicional portuguesa, que nos últimos anos foi ganhando a minha admiração, o meu carinho e até a minha amizade. Continuamos com o tema Músicos, Cravos e Rosas, do disco A Baladiça, gravado em 2017. Segundo José Barros, que nos contou numa entrevista, esta canção pretende ser uma chamada de atenção para a vida difícil de músicos, uma vida de escravidão cheia de espinhos. É pela música que encantas os sentidos, apurados pelos sonhos mais antigos, de entender a emoção e a alegria, provocado o coração em agonia, vais levado pelo vento, sons do pensamento. Bravos são livres, são bravos. Rosas são belas, são prosas. Bravos são livres, são bravos. Rosas são belas, são prosas. Mar no canto das sereias que te vão contar com passos e colcheias, mas tu és o tempo forte e o agasalho. Tempo fraco não é sorte, é trabalho. Vais levado pelo vento, pelos sons do pensamento. Gravos são são bravos, rosas são belas, são prosas. Cravos são livres, são bravos, rosas são belas, são prosas. Quem te compra cria garras de encantar. Vendes alma, essa não se pode comprar. Na viagem pelos sons desta bragueza, ouço histórias de uma canção portuguesa. É uma luta contra o vento, não se vende o pensamento. Cravos são livres, são bravos. Rosas são belas, são prosas. Cravos são livres, são bravos. Rosas são belas, são prosas. Cravos são livres, são bravos. Rosas são belas, são prosas. Cravos e rosas. José Barros é dono de uma grande voz. Ele canta com sentimento, grande amplitude e expressividade. E é por isso mesmo que é, sem dúvida, neste momento, um dos homens que melhor canta em Portugal. Isto pode ser facilmente comprovado na audição dos discos com Os Quatro ao Sul e também no disco A Baladiça de 2017. Deste disco vamos ouvir mais um tema, O Vira Vai e Vira Bem. Vira dá neste canto à beira-mar. Sai daqui com o pé para lá, já tem trabalho a dobrar. Se vira e sabe virar, aqui nem entra na dança. Prata da casa é entrar, onde o repouso não cansa. Se o vira bem, o vira bem, vira bem. Vira a menina, vira o pai, vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Agora não vai a salto, mas vai como sempre foi. Vai sozinho e sonha alto, pegar os cornos ao boi. Agosto está a miúde, amigos é fartanar. Mais vale rico e com saúde, que pobrezinho abalar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Volta e meia já não chega para folgar, vamos todos consolados de voltar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai e vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos consolados de voltar. Se o vira foi, vira voltou, já com um final feliz. a reforma do avô e as saudades do petis. Santos da casa não rezam, nem há um ferreiro com vinha. E os meninos que se prezam vão para a casa da vozinha. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai, vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Se o vira vai, o vira vai e vira bem. Vira a menina, vira o pai, vira a mãe. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Se volta e meia já não chega para folgar, vamos todos com saudades de voltar. Além da boa música, José Barros cria sempre um bom ambiente e certeza que tocar com ele é uma grande alegria, uma grande satisfação. E como eu disse há bocadinho, a voz de José Barros pode ser apreciada no disco dos Quatro ao Sul, um grupo formado por quatro elementos, e agora são cinco, dos quais José Barros era um dos fundadores, aliás, e que se dedica a promover a música alentejana cantada maioritariamente à capela. Deste grupo não vamos passar nenhum tema, pois já fizemos um programa especial que eu vos convido a ouvir novamente, está na plataforma do podcast. O tema que vou tocar agora é o mesmo que dá nome ao disco A Baladiça, um tema composto integralmente por José Barros. Aliás, neste disco a maior parte dos temas tem música e letra de José Barros. Ficamos então com A Baladiça. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir quem canta bem. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir quem canta bem. Vem cantar que o canto, Olaré, não cala ninguém. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir quem canta bem. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir a campanissa. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir a campanissa. Comer e beber, Olaré, antes da baladiça. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir a campanissa. E se no caldo do verão ouvires falar da preguiça, vê como é que as terras estão, ou se foi da abafadiça. Se insistirem no chavão, vai mais uma moda da viola campaniça antes da baladiça. Se vieres com tempo, traz a paciência e vem ver os campos doirados com muita ciência. Vem ao Alentejo, Olaré, para ouvir quem canta bem. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir quem canta bem. Vem cantar que o canto, Olaré, não cala ninguém. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir quem canta bem. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir a campanissa. Vem ao Alentejo, Olaré, ouvir a vem ao Alentejo, olaré, ouvir a campanha. Verdadeiramente extraordinário. Agora vamos passar ao disco mais recente de José Barros, que, tal como ele nos adiantou, é um disco muito diferente dos anteriores, pois tem algumas músicas que são umas mornas, e isso nunca tinha tocado antes. Este disco também está marcado por duas mortes, a de Fausto e a de Armando Carvalheta, grandes amigos de José Barros. A canção que vamos ouvir, Reviravolta, está dedicada ao grande compositor Fausto, que faleceu no ano passado, precisamente no dia em que José Barros iniciava as gravações deste disco, é enraizado. Mas antes, vamos ouvir a cunha que ele nos deu aqui à Rádio Felispim, uma cunha a apresentar este disco. Vamos então ouvir e depois passamos à música Reviravolta. Olá, o meu nome é José Barros, navegante, tem um disco novo que se chama Enraizado e que vai poder ouvir aqui na sua Rádio Filispim. Um grande abraço de Sintra para toda a Galiza. Ora, linda não acho, vamos então passar agora à reviravolta. Sei que devo a raiz do meu talento. Tenho uma saia comprida que me chega ao tornozelo. Quando vou dançar com ela, arrepia-me o cabelo. Arrepia-me o cabelo, volta e meia, meia volta. Enrola a volta das pernas e a seguir revira a volta. Vira e revira e torna a virar, que as voltas da vida não as volto a dar. E vira e vira e torna a virar, que as voltas da vida não as volto a dar. O meu amor não me fala, não telefona nem me escreve. Já vão quase 20 dias, meu amor não aparece. Meu amor não aparece, será que já não me estima? Seja lá pelo que for, assim comigo não rima. Vira e revira e torna a virar, que as voltas da vida não as volto a dar. Vira e revira e torna a virar, que as voltas da vida não as volto a dar. Tenho uma saia comprida que me chega ao tornozelo. Quando vou dançar com ela, arrepia-me o cabelo. Arrepia-me o cabelo, volta e meia, meia volta. Enrola a volta das pernas e a seguir revira a volta. Vira e revira e torna a virar, que as voltas da vida não as volto a dar. E vira e revira e torna a virar, que as voltas da vida não as volto a dar. E vira e vira e vira e revira e torna a virar, que as voltas da vida não as volto a dar. E vira e vira e vira e revira e torna a virar, que as voltas da vida não as volto a dar. Cada uma das canções deste disco, Enraizado, tem uma dedicatória. E agora eu vou passar a canção A Vida das Guerras, que José Barros dedicou ao fim de todas as guerras. Ora, eu vou aproveitar esta canção para dedicar à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva já 76 anos a cometer um genocídio contra este povo. Esta semana, por exemplo, vimos como Israel assassinava dois jornalistas e depois os colonos e os militares deste Estado sionista lincharam, vendaram e detiveram a Ahmed al-Balal, um dos realizadores do documentário No Other Land, que eu vos aconselho a ver. Posteriormente soltaram-no, mas estas coisas acontecem todos os dias e Israel não lhe passa nada. Contra a impunidade dos crimes de Israel, temos todas e todos que lutar e gritar bem alto: do rio ao mar, Palestina vencerá. Ter certezas eu não tenho. Anda tão confuso, mas respeito pelo outro é o contrário de abuso. Defender e atacar vão na guerra colidir, mas a razão para matar não tem razão de existir. Os homens e as mulheres, os velhos e as crianças, tudo vira pó, só ficam pedras. É a vida das guerras. Os homens e as mulheres, os velhos e as crianças, tudo vira pó, só ficam pedras. É a vida das guerras. São tempos mal resolvidos, vão secando nosso peito com horrores tão desmedidos que estão para lá do imperfeito. Estar só de um lado ou do outro na guerra de dois contrários não resolve a própria guerra, são só negócios mercenários. Os homens e as mulheres, os velhos e as crianças, tudo vira pó, só ficam pedras. É a vida das guerras. Os homens e as mulheres, os velhos e as crianças, tudo vira pó, só ficam pedras. É a vida das guerras. Vamos pôr outro comando em quem governa na terra, que em vez de matar a vida, mate de vez qualquer guerra. Que haja um poder de mandar nos poderosos da terra, de na guerra só matar a vida que tem a guerra. Não há ataque ou defesa que devolva à humanidade a nossa maior riqueza, a nossa maior verdade. dizer não à violência seria um outro começo que faria aos nossos povos dar à vida um outro apreço. Os homens e as mulheres, os velhos e as crianças, tudo vira pó, só ficam pedras. É a vida das guerras. Os homens e as mulheres, os velhos e as crianças, tudo vira pó, só ficam pedras. É a vida das guerras. As guerras só ficam pedras, pedras, pedras. Tudo vira pó, tudo vira pó, tudo vira pó, tudo vira pó. José Barros é uma referência incontornável na divulgação e na revitalização da música tradicional portuguesa, mas injustamente é pouco conhecido do grande público. No entanto, ele é mais conhecido na Europa e em países do norte de África do que em Portugal, devido à alta qualidade do seu trabalho e também porque é um dos grandes valores da nossa belíssima música popular, onde ele se mantém em permanente atividade, como cantautor, como produtor, arranjador ou simples colaborador instrumental. Vamos então ter que fechar a porta do Jardim Bem Mal Plantado com uma das duas canções que eu tinha aqui. Eu tive que escolher agora, passar só uma. E inclinei-me pela que tem a colaboração lindíssima com Jorge Fernando. E com um tema antimachista que se chama O Meu Amor Diz Que Sim, que também é do disco de 2021 Fado Atarantado. Este tema conta com José Barros, Mimo Epifani e Jorge Fernando. Atentam bem à letra e digam lá se a etiqueta antimachista está bem metida ou não. Um abraço e fiquem muito bem. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor é assim, são as contas da paixão. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor é assim, são as contas da paixão. O meu amor diz que sim, mas pode dizer que não. Quem vive no convento sabe o que lá vai dentro. Diz que o povo tem razão, mas o que me importa a mim é se alguém que diz que sim não souber ouvir o não. Não são agruras da vida e não pode haver desculpas, porque o não ninguém duvida. Se o meu amor diz que não e sabe dizer que não, não pode haver confusão. Agora que no convento sabem aquilo que penso sobre o gostar muito dela, não é amor nem paixão aquele que impõe a trela e não sabe ouvir o não. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor é assim, são as contas da paixão. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor é assim, são as contas da paixão. O meu amor diz que sim, mas pode dizer que não. Diz o povo que na serra a vida é feita de nada, o nada que se encerra. E quem nesta vida amar tem tudo o que pode querer e de nada lhe faltar. Não são agruras da vida e não pode haver desculpas, porque o não ninguém duvida. Se o meu amor diz que não e sabe dizer que não, não pode haver confusão. E agora que no convento sabem aquilo que penso sobre gostar muito dela, não é amor nem paixão aquele que impõe a trela e não sabe ouvir o não. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor é assim, são as voltas da paixão. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor diz que sim, mas sabe dizer que não. O meu amor é assim, são as voltas da paixão. O meu amor diz que sim, mas pode dizer que não.